A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol. Será que um dia seremos capazes de evitar o Armagedon? Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. À medida que a civilização e a tecnologia caminham para o futuro, provavelmente conseguiremos impedir nossa extinção por um asteroide ou cometa. A camada de ozônio é uma capa que envolve a Terra e a protege. E sem ela, seria praticamente impossível existir vida humana no mundo. Essa camada está sendo destruída aos poucos, aumentando a radiação ultravioleta. A pergunta que atormenta todo ser humano consciente é... Yeah. O que nos espera adiante? O planeta em cataclismo, seres humanos no abismo. Asteroide destruirá a Terra, nações entre guerra. Prevalece o Vietnã, não haverá o amanhã. Nagasaki, Hiroshima, o inferno predomina. A camada de ozônio, extinção dos seres humanos. O fim da Babilônia, devastação da Amazônia. Tsunami, furacão, o ebola é o caos. Nos legumes agrotóxico, conservante nos alimentos. É tóxico o gás carbônico que vomita o escapamento. Ninguém escapa desse mal, só de excesso é fatal. Cloreto calcificando nossa glândula pineal. Só não tem crise pro governo, pra nós a água, bico seco. Lixo nas ruas, vazamento de petróleo deixa o mar negro. Mas imposto é imposto, é o que sobra pro nosso povo. A facada é na canetada, sentimos na carne, tá osso. Matou um rato, a Coca-Cola deixou o parça paraplégico. Forrado de formol, leite de caixinha é um veneno. O controle pelo chip, retirá-lo. Evidente que o lítio poderá te aniquilar rapidamente. Arma química ou biológica, pandemia pra extinguir. Surto de dengue, vírus zumbi, enriquecem urânio sem medir. Holocausto ou genocídio, intolerância, extremismo. O fundamentalismo, o terrorismo, o racismo. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Golf, tá moiado. Tem amigos com refém. O genocídio vem. A colisão do trem. A educação desfez. O roubo é de bilhões. O jovem não tem vez. Suicida em aviões. Na selva não tem rei. Amigos com refém. O genocídio vem. A colisão do trem. A educação desfez. O roubo é de bilhões. O jovem não tem vez. Suicida em aviões. Na selva não tem rei. Vai, vai, vai.